todos têm, tem, mas ainda vai além. Tem seus poréns, junta seus bens, que ainda era meu bem. Meu bolso cheio de notas de 100, sentindo o cheiro do mar, brisando na onda do vai e vem. Ouvindo o Sandrão, conexão, o trem clen. As batidas desse beat são pancadas, pique e voa, três do Lil Ken. Mas de onde é que surge, de onde é que vem? Mano, eu não sei, mas não só sei que vem. Vem lava a alma, leva o mal, traz bem. Nesse hemisfério, o mistério da origem. Poucos sabem, muitos fingem, todos morrem. Digam-me, quem é quem? Digam-me, digam-me. Quem é quem? Digam-me, quem é quem? Quem é quem? Digam-me, quem é quem? Quem é quem? Estou vivendo uma amnésia do que não me convém. Circulou, maldade é uma rasteira que com o bem eu pulou. Genética vira latada canção. Vaso ruim não quebra porque não passou na minha mão. Ligeirão, cuidadoso, olha a maledicência. Tinta azul da caneta, rastro da minha essência. Ligo os fatos da fita, o cachê que não vinga. Rato chato que xinga, é goteira que não pinga. Vou fazer som, vou partir, não vou esperar. Vida longa e próspera, siga-me os bons. Chapoleto, chapolim, eu já sei o que eu quero e o que você quer de mim. Mas não vai ser fácil assim.